Bom, Rodrigo Almeida, jornalista, escritor, passou pela imprensa aí com alguns diferenciais, aí, uma bela formação acadêmica também, e acabou indo para o centro dos acontecimentos em Brasília, primeiro como assessor do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e depois como secretário de comunicação, secretário de imprensa da presidente Dilma Rousseff, nesse tiroteio todo. E lançou um livro, A Sombra do Poder, pela editora Leia. Rodrigo, começando do começo aí. Dilma eleita. O que acontece naqueles 3 meses, até dois, até assumir o segundo mandato? Você se lembra melhor do que ninguém. Bom, primeiro, obrigado, Nassif, pelo convite, pela conversa, pela oportunidade de falar sobre o livro. Eu volto, o livro começa, inclusive, claro, no primeiro momento do afastamento dela, em maio de 2016, quando ela é afastada provisoriamente, antes de sofrer o processo de impeachment propriamente dito. E volto no tempo justamente ao período, à eleição. Era um período que eu não estava, mas eu fiz questão de fazer, de construir a narrativa em torno disso, porque eu acho que dali nasceu muito da crise que sucedeu o governo no segundo mandato, no curto segundo mandato do presidente. Você teve dois problemas essenciais. Primeiro, uma campanha muito dura, do ponto de vista do resultado, né? Assim, um resultado apertado nas urnas. Em paralelo, uma campanha dura... Um minutinho, puta isso. Alô, vou desligar. Alô? Não, pode falar comigo. Tudo bom? Liga, por favor, no 3667-2818. Não, foi tudo, foi, tá bom? Tá legal. Deixa eu desligar isso aqui. Eu tenho um vício de celular que eu passei uns 10 anos com a minha mãe com problema cardíaco. E uma vez por mês ela é internada e me ligava. Então, eu até hoje não consegui desligar de... Olha, bom, retomando. Retomamos, né? Bom, o que acontece na eleição, você tem um resultado nas urnas extremamente duro. Ao mesmo tempo, quer dizer, foi a mais disputada eleição desde o início da redemocratização no país, e ao mesmo tempo vindo de uma campanha extremamente dura na disputa da narrativa. Né? De um lado e de outro, foi uma campanha muito dura contra os adversários, de desmonte, de desconstrução dos adversários. E do ponto de vista da campanha da presidente Dilma especificamente, você teve uma campanha muito forte na crítica a uma possível condução, uma forma de condução da economia do seu candidato no segundo turno, o Aécio Neves, o senador Aécio Neves. Ocorre que depois da eleição, ela passa por um processo de isolamento por um curto período de tempo, sai com um capital político da eleição razoavelmente forte, que se desmonta rapidamente, e ao mesmo tempo, para surpresa de muitos dos seus eleitores, chama para ser o ministro da Fazenda o Joaquim Levy, né? Como você disse, com quem fui trabalhar poucos meses depois. Ocorre que, se por um lado, com Joaquim Levy, ela tentava construir um cenário de confiança, de credibilidade, sobretudo junto aos mercados financeiros, por outro lado, aquela indicação, aquela nomeação, significava para parte do eleitorado uma traição àquilo que ela pregou na campanha. Então começa ali uma certa fragilidade, em que ela perde o apoio de parte do seu eleitorado, e ao mesmo tempo não consegue conquistar a confiança de quem ela tentava conquistar. Rodrigo, uma coisa que sempre causou dúvida lá é o seguinte: a economia estava despencando, e daí o Joaquim Levy ele apresenta faz um ajuste fiscal violentíssimo, ao contrário do que ficou achando que se teria gastança. Um ajuste fiscal violentíssimo. Eu entrevistei a presidente em março de 2015, e ela falava, não, o pior da crise já passou. O que passava na cabeça do Ministério da Fazenda nesse período com esse ajuste fiscal? E logo depois, quando ela sai, ela passa a mencionar estudos do FMI de 2012 que diziam que aquele tipo de ajuste fiscal na crise era... Você teve duas leituras lá. O que ocorreu? Você teve dois momentos, inclusive, claro. O diagnóstico na Fazenda, conduzido pelo ministro Joaquim Levy e praticamente todos os seus secretários, é preciso fazer um ajuste profundo e rápido para que o Brasil comece a respirar, você tem a readquirir essa confiança, credibilidade. Você tinha uma crise fiscal no diagnóstico da Fazenda, você tinha uma crise fiscal muito profunda, que só com um corte, com um ajuste fiscal muito grande, você conseguiria resgatar a confiança e retomar o crescimento. O diagnóstico errado. É curioso, porque o mandato da presidente acabou sendo um paradoxo permanente, inclusive na interpretação que se faz dele. Porque, ao mesmo tempo, você tinha um lado, como o lado do PT, do ex-presidente Lula, que durante um bom tempo, isso é narrado no livro, faz um ataque severo ao então ministro da Fazenda. Por outro lado, você tinha, do lado do mercado financeiro, dos empresários, achava que aquilo ali era insuficiente, o que a presidente estava fazendo era insuficiente. Então, nem ao céu, nem ao inferno, nem conquistava um lado, nem conquistava o outro. E o governo, de certo modo, houve um certo pêndulo para lá e para cá, conforme o momento, entre aprofundar o ajuste ou aplacá-lo. Eu acho que a grande ilusão, tanto da grande ilusão dos meus dois chefes, a presidente Dilma quanto o ministro Joaquim Levy, é que o Congresso entregaria o ajuste no tempo e no tamanho que eles imaginavam. Mas Rodrigo, a ideia que o Joaquim Levy traz, a partir até desses estudos aí dos anos 90, que se eu faço um baita choque rápido aqui, eu consigo ganhar a confiança dos agentes econômicos. Mas o que a gente sabe, na realidade, é que quando você faz um baita choque aqui, você desestrutura a economia, as cadeias produtivas, aquelas empresas que estavam correndo muito, não tem tempo de voltar para o patamar anterior, entram em inadimplência, os fornecedores vêm atrás. Essa visão do mundo real não chegava lá? Não chegava nesse sentido que você está falando. Quer dizer, o que chegava era o termômetro de que era preciso aprofundar essa lógica. E é uma lógica, claro, claramente liberal, nitidamente liberal, com um pressuposto razoavelmente lógico na ideia, no, na construção, na estrutura imaginada por eles. Você faz um ajuste rápido, profundo, resgata a confiança, os empresários voltam a investir. Ocorre que ao longo do período você teve também alguns reveses no Congresso. Né? Portanto, aquilo que eu falava, nem de um lado se conquistou aquilo que se imaginava do ponto de vista do ajuste, da agenda do ajuste fiscal, nem você tinha uma gestão econômica que fosse compatível com aquilo que se disse na campanha. Então, ao longo também do primeiro semestre, houve vários reveses no Congresso, houve problemas de articulação política, né, na área política do governo. A partir de abril, inclusive, se chama o vice-presidente Michel Temer para trabalhar na articulação. E logo desiste, porque você teve problemas de acordo, pelo menos foi o argumento usado por ele, que você fechava acordos que não se cumpriam. Mas, ao mesmo tempo, você tinha uma oposição muito dura no Congresso, que barrou determinadas medidas. Então, se você conversar hoje, eu não conversei recentemente com o Joaquim Levy, mas o diagnóstico na Fazenda, então, era você não conseguiu efetivar aquela agenda... Porque não foi radical o suficiente. Porque não foi radical o suficiente, porque o Congresso não deixou fazer o suficiente. Ao mesmo tempo, eu sentia, e aí já quando eu estava no Palácio, sentia também um pouco a presidente Dilma, nesse pêndulo entre a busca da credibilidade ou da confiança junto a mercados e empresariado, e ao mesmo tempo atender a uma pressão que foi crescente por parte da esquerda e por parte de alguns setores, inclusive do setor produtivo. Mas independente, digamos, de visão estruturalista ou de visão de mercado, estava nítido que quando você estava tendo a recessão, o chamado ajuste fiscal aprofundou a recessão, e a queda de receita era superior ao corte de despesas também. Que um dos mitos, inclusive, de 2015, é a ideia de que o governo continuou a gastar muito, pois não é, foi suficiente, porque foi o mais, e aí nisso ela tinha absoluta razão, e nisso ela entendeu muito bem, quando conversou com você, 2015 foi o corte mais severo no orçamento da União. Foi algo em mais de 100 bilhões de corte. Então, assim, mais do que aquilo, só um shutdown, só um governo paralisado efetivamente. E você tinha um outro problema, aí talvez que entre um pouco também na minha área, que era um problema também de comunicação. O governo, dentro desse ajuste, e aí talvez certamente erramos na Fazenda e erramos no Palácio do Planalto, é que você criou um estado de desânimo em que a agenda do governo se resumia essencialmente ao ajuste fiscal. Isso. Apesar de o Joaquim Levy, inclusive, falar costumeiramente no que ele chamava da fase posterior, ou da ponte, que aquilo ali era uma ponte de transição, e esse foi um discurso que a presidente Dilma absorveu com bastante intensidade. Então, ali era uma transição, uma ponte para se chegar a algum lugar onde se retomaria o crescimento. Isso não era percebido por ninguém. Não era percebido pela mídia, não era percebido pelos empresários, não era percebido pelos setores que importavam para isso. Então, isso gerou um certo desânimo nacional, em que só falava de corte, ajuste. E aí você entra num círculo vicioso em que você não consegue virar. Né? Quando cai o Joaquim Levy, o que era... A imagem que vem da presidente Dilma lá é de um isolamento muito grande, poucos interlocutores. Quem que eram os interlocutores? Antes disso, na sua opinião, o vice-presidente Temer, Padilha e Gedel, quando eles deixam o governo, eles deixam porque não tinham instrumentos para fazer acordo, ou havia já sinais dessa tentativa de golpe mesmo antes da composição do segundo governo Dilma? Havia sinais. Na verdade, a relação da presidente com o vice-presidente nunca foi tranquila, serena. Sempre foi uma relação baseada em muita desconfiança. Tá. Objeto, inclusive, de queixa pública, com aquela famosa carta que se tornou objeto de muitos risos e brincadeiras, piadas com o próprio vice-presidente. A ideia de que ele se apequenou ali demais com aquelas queixas de ordem muito pequena. Mas foi uma sucessão, inclusive, de elementos. O livro, eu narro alguns desses elementos, que foram dando sinais sucessivos de que havia uma movimentação para além do normal. Né? Em determinado instante, com o debate do impeachment já batendo a porta, com possibilidade do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acolher o pedido de impeachment, o vice-presidente passava por visitas e eventos ligados a empresários, pregando a ponte para o futuro do PMDB. Quer dizer que... Você tinha um grupo do PMDB que estava pensando um governo de transição e difundindo as ideias, não era? Quando a presidente tenta lançar o seu candidato no lugar do Eduardo Cunha, ela tinha sinais concretos de que havia um golpe em marcha? Ou foi um excesso de... Não. Ela, inclusive, foi perguntada durante o processo sobre isso, assim, em que momento ela viu, se lá atrás... Quer dizer, era simplesmente uma relação de desconfiança, na minha avaliação. Tá. Tanto na relação com o PMDB, quanto na relação com... Tanto, inclusive, com o vice-presidente Michel Temer e com o Eduardo Cunha. Ela tenta lançar uma candidatura, aquilo ali estremece a relação com o PMDB muito forte e, sobretudo, estremece a relação com o Eduardo Cunha, que passa, portanto, boa parte do curto segundo mandato da presidente, trazendo pautas bombas ou mantendo o debate do impeachment ali na porta para uma eventualidade que ele precisava. Outro ponto que chamou atenção foi a completa falta de ação em relação à Lava Jato. Não em relação às punições propriamente ditas, que a presidente tem um histórico aí de contra-corrupção e tudo, mas em relação a tentar articular junto à Procuradoria-Geral da República para impedir o desmonte da cadeia produtiva aí, do petróleo e gás. Aí. Qual foi o papel? Houve algumas tentativas, inclusive, com a discussão sobre os acordos de leniência, então, para poder permitir que as investigações não atrapalhassem a cadeia produtiva. Isso se tentou. A grande crítica em que parte do PT, parte da esquerda, ou, enfim, que faz a presidente, é de que deixou correr solto demais, não obstante ela costumeiramente apontava, indicasse ou criticasse a seletividade de alguns. Então, agora, isso, de certo modo, na minha avaliação, foi uma grande virtude dela. O fato de não tentar interferir de maneira alguma... Mas nem nas processo. Consequências econômicas. Nas consequências econômicas houve a tentativa dos acordos de leniência. Mas né? Quando foi essa tentativa? Já na reta final. Lá atrás não teve? Já lá atrás não me recordo. Dizer, aquela ideia dela, de que eu não fiz nada, logo vou ser poupada, que era uma ingenuidade monumental. Isso aí ela manteve até... Por exemplo, o papel do procurador-geral. Quando que caiu a ficha que o procurador não era propriamente uma pessoa isenta? O Dacif, eu particularmente não me sinto confortável de fazer uma análise desse tipo. Assim, agora, a ficha propriamente, sob o cenário geral, ela nunca admitiu que houve um momento específico em que virou a chave e percebeu tudo. É claro que isso foi ao longo dos meses, ocorrendo conforme a sucessão de fato. Então, as peças foram se desmontando ao longo dos meses. Tá. Eu brinco no livro... Era uma versão brasileira das 10 pragas do Egito, porque foi uma sucessão de crises, com uma sucedendo a outra e algumas ocorrendo simultaneamente. Então você tinha problema da economia, da recessão econômica, desemprego elevando, aos poucos o governo percebendo que aquilo ali ia atingir a grande massa de pobres que havia sido beneficiada. Os miseráveis pelo Bolsa Família e os pobres essencialmente pela política de valorização do salário mínimo, pelo aumento do emprego, da carteira assinada e tudo. Essas eram coisas que foram se desmontando ao longo do tempo. Simultaneamente, perda de apoio do empresariado. Lava Jato com uma ação muito contundente, muito forte. Havia no entendimento do Palácio a noção de que havia uma seletividade muito forte no vazamento das informações. Que prejudicavam essencialmente tanto o governo quanto o PT, em detrimento de outros partidos também citados. E o papel do ministro da Justiça? Então, o ministro da Justiça foi o mais atacado, sem dúvida, nesse papel. Não sei, eu sei, eu quero saber o que eu não sei. Você teve episódios polêmicos, evidentemente, inclusive aquele episódio da delação, da notícia da delação do senador Delcídio do Amaral, em que o ministro José Eduardo Cardoso foi acusado de ter sido o vazador daquela informação e pouco depois, um pouco antes, na verdade, ele anunciou a saída dele do Ministério da Justiça. Pouco antes ele anunciou a saída do Ministério da Justiça, pouco antes da condução coercitiva do ex-presidente Lula. Né? Então, houve, de fato, uma pressão muito grande. Agora, no aspecto que talvez seja pouco notado, é o seguinte... A presidente tinha uma enorme confiança no ministro Eduardo Cardoso. Era talvez o seu maior conselheiro. O Mercadante, qual é o papel dele? Né? Então, uma das coisas que a gente via de fora lá, é que os ministros da área econômica, o próprio Nelson Barbosa e o Joaquim Levy, levavam muitos tiros lá de dentro. No caso civil, isso aí ocorreu. Uhum. O ministro Luiz Mercadante era o suspeito número um, isso. Sempre que havia um vazamento. Agora, eu ouvi na Fazenda, em alguns episódios, a ideia de que, na verdade, em muitos momentos, o ministro Mercadante era favorável a isso. Agora, corre a boca miúda, é que o Mercadante conseguia fazer, na verdade, uma atuação que ia muito pendular conforme a própria ideia da presidente. Então... Como ele era uma peça-chave para ela no sentido da proteção, ele fazia um cerco de proteção em relação a ela e era um fiel aliado nesse sentido, mas acabava barrando muitas coisas, mas ao mesmo tempo sentia o pêndulo para onde ia o pensamento dela. E tudo. Tá. Esse movimento entre Casa Civil, Planejamento e Fazenda foi um dos períodos de muita turbulência, de muitos ruídos no governo. Isso. Né? Sempre repito, com o Mercadante como suspeito número um. Mas houve ruídos, fruto inclusive dessa relação pendular dela entre decisões favoráveis ao ministro Joaquim Levy ou favoráveis ao ministro Nelson Barbosa, porque havia uma diferença de pensamento entre eles, é claro. Um queria um ajuste mais severo e o outro mais gradualista. O Nelson nunca foi contrário a um ajuste fiscal. É. Mas ele era a favor de dar uma turbinada fiscal agora e lançar as bases do ajuste. E lançar as bases do ajuste. É. Agora, você pegou uma fase de turbilhão lá. Agora, o que a gente percebe também é o isolamento da presidente. Quer dizer, quando a gente vai fazendo um levantamento aí dos dois governos, você tinha ministros do Supremo que não eram recebidos, o prefeito de São Paulo que não era recebido, o embaixador da China que reclamava que todo aquele avanço que teve. O que, que era esse... Como que você definiria a psicologia da presidente e essa solidão dela? Eu no livro narro alguns episódios dessa natureza, inclusive um deputado que se queixa já na reta final, que foi a um café da manhã no Alvorada, e se queixa... Dá pra ser de álibi lá também? Que, ela olhou bem pra mim, que, ela me deu tesão. Que se queixa que nunca tinha sido convidado pra ir lá. Né? Então, assim, eu somo vários desses episódios, mas na verdade para defender uma virtude da presidente. Esse isolamento, eu acho que em grande parte decorreu da sua própria rejeição à ideia ou à forma de se fazer política em Brasília. Essa política do conchavo, ou da mesura excessiva, da corte sim, que se mas faz. Mas quando você olha, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, a indefinição para indicar ministro lá, o Supremo Tribunal Federal, a demora em definir, criando vácuos, aí que foram sendo... Mas aí você está falando de processo, de lentidão do processo decisório da presidente. Não só, mas, por exemplo, ministros que eram francamente favoráveis à legalidade, a ela lá, que não tinham menor atenção. Isso é verdade. Mas é menor atenção, de não ser recebido. Tinha uma característica pessoal, claro, dela, não só da centralização, né, no processo decisório, mas na centralização da interlocução entre poucas pessoas eram efetivamente ouvidas por ela. Essa era uma das queixas dos aliados, dos partidos que compunham a base de apoio, que era a não participação no processo decisório. Era bastante restrito. Mas eu ainda continuo convicto que, em boa parte, era fruto de uma certa virtude dela. Ela tinha uma rejeição a duas coisas essenciais, no período que eu acompanhei cotidianamente. Uma rejeição a esse modo que Brasília exige, que é da conversa de canto, de se trazer um parlamentar e fazer a mesura, fazer a corte de cada um, né, e acabar entrando no varejo muito em função disso. E também uma certa rejeição a gestos que possam ser classificados como populistas ou simbólicos do ponto de vista da política. Então, assim, isso a levou a cometer alguns equívocos. Por exemplo, a rejeição a visitar imediatamente Mariana depois da tragédia do rompimento da barragem. Então, alguns gestos simbólicos que faziam efeito... Né, assim, como, não, mas vem cá, isso não é só... É importante do ponto de vista de coesão nacional. Da coesão nacional, da solidariedade, da prestação... Né, embora o governo ali tivesse demonstrado uma reação imediata, tanto com o ministro Gilberto Ock, então ministro da Integração Nacional, quanto o ministro Jacques Wagner da Casa Civil, à disposição das Forças Nacionais de Segurança para acompanhar, mas obviamente faltava ali o papel do líder né, na condução disso, dando apresentando sua voz, falando à nação e tudo. Ela tinha uma grande rejeição, não a isso... propriamente a falar e a prestar solidariedade de maneira alguma, porque se preocupava efetivamente, tanto que imediatamente formava grupos de trabalho para acompanhar o processo, etc. Mas esse gesto da comunicação isso ela tinha dificuldade. Como tinha dificuldade também na relação com a imprensa, mas aí também por um processo muito reativo, por ver na imprensa, ou na chamada grande imprensa, um grupo que estava claramente contrário ou à disposição, disposta a ajudar a derrubá-la. É.